acertando. Cada vez que ela me olha pra jogada de cabelo, mata vez pelo meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, sonei, sonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar rolar, deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Estamos apresentando as campeãs da semana, os maiores sucessos do momento. 104,9. A sintonia certa. 2:10. Velo, internet mais TV na palma da sua mão. Anuncia o prefixo da sua rádio. ZYS 309, Rádio Maribondo FM, Maribondo Alagoas, Brasil. Mais músicas, apoio cultural. Seu celular deu defeito? Não pega mais. Leve agora mesmo na loja Excel Assistência Técnica e Acessórios. Trabalhamos com assistência técnica para todos os modelos de celulares. Temos também vendas de celulares novos e seminovos. E trabalhamos com todos os tipos de acessórios para o seu celular. Vá agora mesmo conferir o que estamos anunciando. A loja Excel está localizada na Rua do Comércio, Centro de Maribondo. Aceitamos todos os cartões e Pix, fone e zap 82 99809 3080. Atenção mulheres de Maribondo e região, venha cuidar da sua beleza no mais novo salão de beleza da cidade. Salão. M Estúdio de Beleza, oferecendo os serviços encelagem progressiva, botox, tintura, hidratação, escova e muito mais, com profissionais qualificadas. Aceitamos todos os cartões e Pix. O Salão M Estúdio de Beleza está localizado na Avenida Juca Lopes, número 32C, próximo aos Correios. Organização Miriângela e Micheline. Abatedor São Cristóvão. Lá você encontra tudo em frangos vivos e abatidos. Temos também ovos de qualidade e entregamos em domicílio para melhor lhe atender. Telefones WhatsApp 99803-3739 ou 99948-2732. Abatedor São Cristóvão, na Avenida Senador Arnon de Melo, de frente à Churrascaria Brasil. Organização Maria do Abatedor. Para combater a ansiedade, insônia, nervosismo e agitação, tome Calma Pam. Contra a irritabilidade e palpitações nervosas, é bom tomar Calma Pam, seu calmante natural, que acalma e tranquiliza seus nervos sem causar dependência. Você encontra Calma Pam em comprimidos e líquido. A fórmula do comprimido é inovadora. Contém passiflora, melatonina, triptofano, magnésio, vitaminas B6 e B9. Calma Pam é zero açúcar, sem glúten, sem corante e tem sabor de maracujá. Calma Pam, porque seus nervos merecem uma pausa. Em Maribondo, você tem Frigorífico Rocha Rodrigues. Funcionamos de segunda a sábado, onde você encontra carnes de novilha todos os dias. Temos também carnes de porco e carnes de carneiro. Trabalhamos com carvão para churrascos, bebidas geladas e temperos para churrascos. Aceitamos todos os cartões e Pix. Telefone 99612-4318. Frigorífico Rocha Rodrigues. Na Praça de Eventos, em Maribondo. Organização Epaminondas Rodrigues e Família.

Vitória Make e Acessórios, onde você encontra toda a linha de maquiagem das melhores marcas. Temos base, pó, planche, rímel, batom, máscaras para cílios, paletas de sombra, fixador, cílios postiços e muito mais. E dividimos em até 3 vezes nos cartões. Vitória Make e Acessórios fica na Rua do Comércio, número 396, próximo à Caixa Econômica, centro de Maribondo. O lugar onde seu carro é bem tratado em Maribondo é no PV Auto Center, com serviços de qualidade e garantia em tudo que faz. E claro, um atendimento VIP para todos os clientes. É só no PV Auto Center. Oferecemos os serviços de suspensões em geral, freios, alinhamento, balanceamento, troca de óleo a vácuo. E se o seu carro tá com defeito, falhando, temos também rastreador para sua dor de cabeça parar. Vendas de peças, pneus, escapamentos em geral e muito mais. Só no PV Auto Center, que está localizado vizinho ao posto Shell Maribondo, na Avenida Senador Arnon de Melo, BR-316 Maribondo. Uma organização Paulo Vitor. Estude com independência na Uninter. Aproveite a liberdade de aprender onde e quando quiser, com até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. E se já é formado, faça 2 pós-graduações à distância a partir de R$ 99,00 mensais. Com a Uninter, você tem flexibilidade e suporte para estudar em casa, no trabalho ou nos polos. Inscreva-se já na melhor EAD do Brasil. Uninter.com. Atenção! Muita atenção! Você que prefere rapidez, comodidade e qualidade, o Grupo Orlando Teixeira te oferece combustíveis Petrobras, líder nacional absoluto desde 1974, gás butano desde 1953, o mais moderno da América Latina. Impossível não saber onde comprar. Posto Orlando Teixeira, 9930-9000. É o Disque Gás e Água mais qualificado, incomparável. 9930-9000. 104,9. Voltamos a apresentar as campeãs da semana. As campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. Se ligue agora no 6º lugar das campeãs da semana. Tá saindo, a dor. Com o coração partido, postando, partiu balado. Isso é desespero de quem larga. Quem te vê na bagaceira não vê sua choradeira, nem seus tapa na mesa. Não é só grau de cerveja, tá com raiva porque não é só lá que tá na sua cabeça. Esqueceu, até sua boca molhar e seu coração gritar. Esqueceu, até sua boca beijar a cor, esse mesmo assim sem querer. Você já deve ter ouvido falar de vários produtos para a próstata, mas nenhum deles se compara ao que vamos anunciar. SB Prost, um suplemento alimentar feito à base de licopeno, antioxidante, que absorvido pelo organismo, ajuda a impedir e reparar os danos às células causados pelos radicais livres. SB Prost, não existe outro igual. Previne o envelhecimento precoce, auxilia no controle das taxas de colesterol e na redução da formação de placas e gordura nas artérias. SB Prost previne o aparecimento de câncer. SB Prost, o nome já diz tudo. O melhor produto para cuidar da sua próstata. Procure um representante de saúde com beleza na sua cidade. Deixe sua mensagem no nosso zap 61 998 19 51 51, ou faça seu pedido em nossa loja virtual saudecombeleza.com.br. Você está ouvindo as campeãs da semana. Trago agora o quinto lugar. Hoje vai ter um arrastadão aqui em casa, Rafa Júnior. Júnior Rafael! Balanda teta. Por saudade de você que eu comecei a viver nesse tipo de lugar. Coloquei o mato e pra mó de nós beber. Vendo as novinhas bailar. Um baila comigo essa noite. Derrete igual algodão doce. Tô te filmando, faz pose. Só quero te falar que hoje. Que hoje vai ter um arrastadão aqui em casa. Comida ou não comida, e cê tá comida. Só traz sua beleza, precisa trazer mais nada. Coloca fogo e nós apaga. E hoje vai ter um arrastadão aqui em casa. Convida ou não convida e cê tá convidada. Só traz a beleza, precisa trazer mais nada. Coloca fogo e nós apaga. É da beleza das iguais, tá, a gente precisa mesmo. Eu já tô morrendo de saudade de hoje. Julie Rafael. Saudade de você que eu comecei a viver nesse tipo de lugar. Coloquei um mato e pra mó de nós beber, vendo os novinhos bailar. Bailar comigo essa noite, derrete igual algum danoce. Hoje, filmando, faz força. Só quero te falar que hoje, que hoje vai ter uma raçadão aqui em casa. Convida no meu convite, cê tá convidada. Só traz sua beleza, precisa trazer mais nada. Coloca fogo, que nós tá paga. E hoje vai ter uma arrastadão aqui em casa. Convida no meu convite, cê tá convidada. Só traz sua beleza, precisa trazer mais nada. Coloca fogo, que nós tá paga. Vai ser um arrastadão. Você está ligado nas campeãs da semana. E vem aí o quarto lugar de nossa parada semanal. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir falta dos seus beliscão em plena madrugada, das pira que sonhou que eu tava te traindo, com meu telefone na mão conferindo. Tô sentindo falta, de onde cê vai, o que cê fez, com quem cê tava, do ciúme e dos B.O. que cê arrumava, dos bate-boca que em boca a boca sempre terminava. Se eu tô de saudade das brigas, imagina nas transas, de dormir de pó virada. Sentindo falta nessa falta de vergonha. Tô de saudade das brigas, imagina nas transas, de dormir de pá virada. E a cor tá virando olho, revirando a cama. Tô sentindo falta nessa falta de vergonha. Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, jogada na cara. Eu nunca imaginei que fosse seus beliscão em plena madrugada, das pira que sonhou que tava te traindo,

tanta briga, tanto trauma à toa. Se eu tivesse perguntado pro seu ex antes de conhecer você na boa, evitaria tanta briga, tanta briga, tanto trauma à toa. Essa é mais uma que o Elton estoura para todo o país. E você ouve primeiro aqui no Domingão Musical. Um amor que não foi pra frente, mas que passou raspando de ser pra sempre. Não sei se foi a pouca idade, não sei, talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam, os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pego, o que sobe, o que bebe, e a saudade não envelhece. Não sei, talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me compete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam, os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Meu amigo e minha amiga, eu sou o John Lima e estou aqui para trazer as notícias importantes da semana, e você confere agora no Rádio Notícias. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2024 já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição disponível na página do participante com o login da plataforma gov.br. O cartão contém informações importantes como a data, horário e local das provas, que estão marcadas para os dias 13 e 10 de novembro. No primeiro dia, os candidatos farão redação, linguagens e ciências humanas, enquanto o segundo dia será focado em ciências da natureza e matemática. Em fase final de construção, a maior câmera digital do mundo estará pronta em 2025 no Observatório Vera C. Rubin, no Chile. Com uma resolução de 3.200 megapixels, o telescópio permitirá descobrir até 17 bilhões de estrelas e 20 bilhões de galáxias inéditas.

que fez história no mundo da música. Almanac Musical. Almanac Musical. Olá pessoal, Almanac Musical no ar, por aqui Eduardo Maidana e hoje nós vamos recordar Confusion, segunda música do álbum Electric Discovery Orchestra, da banda Electric Light Orchestra, faixa de 1979. A música possui o timbre de violão de 12 cordas e vocoder, uma espécie de sintetizador muito usado na época. No Reino Unido, a faixa foi lançada como compacto duplo, juntamente com Last Train to London. A canção atingiu o número 8 na UK Single Chart, tornando-se o quarto single top 10 consecutivo a ser retirado do álbum Discovery. Nos Estados Unidos, a música foi lançada como single individual, tornando-se um hit mais modesto, alcançando apenas o número 37 na Billboard Hot 100 americana. Bora recordar? Musical de hoje fica por aqui. Até nossa próxima edição. Tchau! Você ouviu Almanac Musical. Almanac Musical. Liderando em audiência. A melhor parte do seu domingo é aqui, no Domingão Musical. No comando tem ele, Elton Lucas, o locutor da galera. Meu escudo tá armado pra esse tipo de gente. Se achou que ia me ferir, vou ser sincera, só causou arranhões em mim. Você tem o meu perdão, só não tem espaço aqui. Mas não tem não, nem no meu mundo e muito menos no meu coração. Você se procurou, tu só sabe mentir. Se procurou, faz o favor. Só de lembrar já arrepiou.

DDD 88 9 9316-6333, repetindo. DDD 88 9 9316-6333. É o WhatsApp mais bombado do Brasil. É o WhatsApp dos melhores ouvintes do mundo. Vem simbora, bebê. Bora simbora, para o Rio Povo, Lequito. Bota uns. Mais ou menos uns 5 áudios aí, uns 5. Bota logo uns 5, meu filho, só pra começar, né? É. O negócio é sério. Bora simbora. Tudo certinho aí já, meu filho. Lembrando, daqui a pouco eu vou contar pra você as novidades. Hoje nós temos aí novas emissoras estreando com o nosso Domingão. Emissoras aí no meu estado do Ceará. Daqui a pouco eu vou contar pra você. Jazinho, tem região que a gente tá de volta. E você não pode perder, viu? Daqui a pouco eu vou contar. Então bora sim, bora. Bora ouvir o povo. Cuide! Olá, eu sou Lucas. Opa! De Jacarandá, Camusim, Ceará. Camusim, Ceará. E tô ouvindo você através da Rádio União de Camusim. Rádio União de Camusim, 93,7. É a boa. Quero mandar um abraço pra quem? Você, muito obrigado. Para o diretor da Rádio União, Zezinho Silva. Sim, é meu padinho. Para o Zé Filho. O Zé Filho também. Para o Alan Medeiros. Certo. E para meu esposo, Jonas. Para meus filhos e para todos os ouvintes que estão ouvindo a Rádio União. E gostaria que você tocasse uma música para eu ouvir com Amado Batista. Eita, menino! Borboleta Azul. Olha! Amo demais. E tenha um bom domingo. Um abraço. Valeu, Madinho! É o Domingão da Ruedeira, já no ar, no seu radinho. É você ruendo aí e Lequito ruendo aqui. Aqui tu escutar uma dessa aí, meu filho, né? É choradeira pra uma semana, Marcelo. Eu me livre, né? Eu nunca vi um negócio desse, não. Sai domingo, entra domingo, é a mesma coisa. Não, Lequito escutar, Deus me livre. Né? Rádio União de Camusim, 93,7. Um abraço, obrigado pelo carinho. Nosso grande Zezinho. Também nosso grande José Filho. Toda a equipe da Rádio União, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela sintonia. Camusim, Granja, Martinópolis, Parnaíba no Piauí, Luiz Correia. Toda essa minha região, tá todo mundo só aqui no Domingão. Um abraço, obrigado pelo carinho. Bote mais um, Lequito. Bote o povo. Oi, gente. Aqui quem está falando é o Vinte Venilso, da cidade de São Paulo. Sim. Gostaria de mandar aula para minha mãe, Dona Elisa, meu irmão Luciano, minhas irmãs Eliane, Soninha, Bita, Eliane Costa, Eliane. Meus amigos, Val Cabeleireiro, João Sapateiro, Tete Pigrante, Carlinho da Ripa, Rose, eita, Ivan Miranda, Matheus da Pisadinha. Olha aí, até o canal Pisadinha. Claudemir Reis. Dona Bernadette, Dona Elia, Dona Ledinha, Dona Isabel e Iambupe Bahia. Tá certo, Iambupe Bahia também com o Domingão. Ô, Lenilson. Rapaz, esse Lenilson é... Ele junto a... Rapaz, ele faz um apanhado de nome aí mandando tudo de uma vez aqui. Isso é danado. Ele pega logo um... Pelo menos uma meia hora de áudio aí e vai mandando logo. Um abraço, povo, né? Iambupe Bahia. Tá todo mundo sempre com o Domingão. Um abraço, obrigado pelo carinho. Ô, Lenilson, aí é danado, rapaz. Só tem ele mesmo em São Paulo aí. Vou mandar um abraço pra esse povo todinho, né? Isso aí é danado. É o representante de Iambupe, Bahia. O negócio é sério, né, Lequito? Bote mais um, Lequito. Bote o povo, meu filho. Cuide. Oi, Elton, tudo bem? Tudo. Aqui é Rose, falo de Camusim, no Ceará. Camusim. E eu gostaria de pedir uma música do Peninha. Peninha? Sim. E oferecer... especialmente pra minha mãe, Dona Rosa, pro meu pai Elias, pro meu irmão Júnior e pra você também. Tá certo. Beijão pra você e todos os ouvintes. Um excelente programa. Obrigado. Obrigado pelo carinho, Marinha. Meu povão aí em Camusim, no meu Ceará, nossa Rádio União de Camusim, 93,7. Agora, Marinha, que peninha. Que eu não tenho a música do Peninha pra minha Marinha. O negócio é meio, né? Eu não tô dizendo a tu, Marcelo. Eu não tô dizendo a tu. Negada é o Domingão da Sofrência, velho. É o Domingão do Roy Roy. É o Domingão da Ruedeira. O negócio aqui tá... Eu me livre. Bote mais um, Lequito. Olá, me chamo Suzana, da cidade de Bezerros, Pernambuco. Estou ouvindo a rádio pela 87.9 de Bezerros. Claro, gostaria de ouvir é a anunciação com o Alceu Valença. Eita. Vou oferecer para todos que estão ouvindo. Tchau, um abraço da amiga Suzana aqui de Bezerros, Pernambuco. Bezerros do meu Pernambuco. É nossa nova Bezerros FM, sempre com Domingão, muito obrigado. A pluma leve das paixões que vem de dentro. Vem chegando pra vingar no meu quintal. É bom demais. Bom de verdade essa daí. Essa daí a mulherada posta muito quando tá grávida, né, Legui? Ave Maria, tu é doido, mano. Rapaz, a mulher é linda, mas às vezes dá um abuso. Pegada postando. É, se der mulher fica grávida no dia, 10 postos no Instagram. Tu é a mesma mulher. Eu me livro, essa não tem outra mulher, não. A mulher negada fazer outra muiga pro pessoal, né? Pra mulher que engravida postar, né? Deus me livre. É toda vez, né? Pluma leve das paixões, né? É, negócio é sério. É igual quando a negada aniversaria. É a mesma muiga do aniversário. Deus me livre. Bote só mais um, Lequito. Só mais um. Cuide. Meu nome é Aguimário. Falo do Beira Rio da Bahia, município de Oliveira dos Brejinhos. Estou ouvindo através da Cristal FM. Manda um alô para todos. Valeu, Padinho. Um abraço. Cristal FM. Oliveira dos Brejinhos da Bahia. Sempre com Domingão. Oliveira dos Brejinhos, a terra da Vanusa. Nossa. E a Garraz aí da minha Bahia. Cadê? Será que ela mandou áudio hoje? Rapaz, Vanuzinha ali é... Vanuzinha ali é danada. Bora com mais música? Bora? Agora, bebê. Os melhores ouvintes nas melhores rádios do mundo. Domingão, musical. Vamos juntos.